que é o primeiro sábado do mês de agosto, nós estamos fazendo uma prévia, né? Uma introdução para a comemoração do nosso 8º aniversário. E como nós tínhamos falado durante a semana, a abertura é com o nosso irmão já conhecido, nosso, não só por ser trabalhador do Obreiro e ter uma parceria conosco, mas também por ser escritor, né? Todos nós temos conhecimento da renúncia, da dedicação, da generosidade do trabalhador que escreveu duas obras para beneficiar os nossos irmãos do abrigo Francisco de Assis. Então, hoje, a nossa abertura acontecerá com o tema Consolador, Jesus, o Consolador Prometido, com nosso irmão João Batista, a quem desde já nós agradecemos a ele e a equipe, que é ele, a esposa e os filhos. Uma trilogia maravilhosa, viu? É muito bom essa trilogia. E no próximo sábado, nós teremos aqui o professor Xerxes Luna do Recife, que é uma pessoa excelente. Eu conheço o Xerxes desde que eu era jovem, eu já estou na terceira idade da minha idade. É uma pessoa dedicadíssima, muito, trabalha bastante na federação, trabalha em outras instituições. Vai estar na Mostra Espírita, e vai trazer para nós, ele combinou, de trazer um dos temas que ele vai falar na mostra, que é a contribuição do Espiritismo para o progresso do terceiro milênio. Será o tema de Xerxes, no próximo sábado. Vocês estão novamente convidados, porque vocês são elementos, entre aspas, né, importantes para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Nós só aprendemos, só crescemos, quando trabalhamos em conjunto, quando sabemos compartilhar. Se nós não fizermos assim, nós não vamos dar andamento, crescimento à obra de Jesus. O trabalho é dele, não é nosso, é de todos nós. No terceiro sábado, nós teremos o nosso amigo também muito querido, que esteve conosco na inauguração da instituição, Josemar Sabino, lá de Caruaru, da CEG, com um tema muito importante. Até quando ele disse para mim, ele viu que eu disse, meu filho, você se inspirou em mim. Quando ele disse, a vida e suas valiosas experiências. Aí eu disse, você se inspirou em mim, foi nas minhas experiências, que todos nós temos, né? Com sabores diferentes. Não é sorvete, mas tem sabores diferentes, né, Leda? As valiosas experiências da vida. Terceiro sábado. Quarto será o nosso irmão Heraldo Emanuel. Emanuel, né? Ele que esqueceu o dia de Chico. E vai trazer o tema a cruz de cada um. Todos nós temos uma cruz. E ele vai vir aqui no WhatsApp e vai falar dessa cruz para a gente. E no quinto sábado, nós vamos ter também aqui uma pessoa que já esteve conosco, com um astral maravilhoso, que isso é muito importante. E é uma pessoa muito carinhosa, muito dedicada à doutrina, que é o nosso irmão Francisco de Assis, com o tema Os Sentidos. Bem, aqui é a programação de agosto. Agora, a programação de setembro, eu só posso falar na próxima reunião, porque senão vai tomar muito tempo do nosso irmão que vai expor o trabalho dele. Mas desde já, vocês fiquem sabendo que setembro, nós estamos, é de fato mês de aniversário da instituição, e nós pedimos muita sabedoria e intuição à espiritualidade para trazermos pessoas com temas que venham acrescentar, né, somar o que nós já aprendemos até hoje, consciente de que quanto mais nós pensamos que sabemos, menos nós estamos sabendo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente mergulha e vê, começa a ter uma leitura seletiva, uma leitura mais voltada para a nossa vida espiritual, que é uma trilogia, que é o espírito, o perispírito e a matéria. Então, nós desde já agradecemos a presença do nosso irmão mais uma vez e falamos para vocês que temos na livraria várias obras com temas como drogas, aborto, suicídio. E temos também, dispomos também na nossa casa de uma biblioteca onde nós podemos e vocês devem, se assim quiserem, consultar não somente os livros da biblioteca para empréstimo, como temos também a livraria, com DVD, com CD, e ainda temos em mãos o catálogo para que, se alguém queira pedir algum livro que nós não temos aqui na livraria, nós estamos programando para fazer um pedido antes do mês de setembro. No mês de setembro, além de fazermos os sorteios, todos os livros terão 10% de desconto. É importante que nos dias atuais nós tenhamos a oportunidade de levar para as pessoas a leitura. Então, nós não nos preocupamos no lucro dos livros. O que nós queremos é que as pessoas leiam, estudem, entendam a proposta da doutrina espírita, que é a proposta de Jesus. Então, nós vamos ouvir a prece para o início do nosso trabalho, que será proferida pela nossa irmã, esposa, companheira e trabalhadora do nosso irmão João Batista, a Lilian. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, nós, humildes trabalhadores de tua seara, nos reunimos aqui em teu nome, pedindo, Senhor, que a equipe espiritual dessa casa possa nos auxiliar. Possa também incluir nosso irmão para o uso de tua palavra, para que possamos, Jesus, absorver tudo o que aqui nos coube a passar. Nos ilumina, nos abençoe e nos protege. Assim sendo, acreditando nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: onde estiver duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei. Nós damos as boas-vindas ao mestre, ao amigo, companheiro de todas as horas e iniciamos a reunião da noite de hoje. Nosso irmão João. Gente, muito boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco, agora e sempre. Quando a gente para para ler um pouco a Bíblia ou os Evangelhos, a gente vai aprender muita coisa sobre o povo hebreu. Mas a gente também vai ver que muito do que está ali foi trabalhado de forma a exaltar, a enaltecer um povo que era ainda, em suas origens, em sua mentalidade, em sua espiritualidade, de certa forma, primitivo. Tinham grandes construções, tinham maravilhosos feitos de engenharia, de matemática, mas não sabiam perdoar, não sabiam amar, não sabiam orar, não sabiam, de certa forma, como se adorava a aquele que era o Deus dos hebreus, o Deus único. Esse Deus foi trazido por um patriarca chamado Abraão, que trouxe toda uma ideologia em cima desse Deus. Mais tarde, um cidadão chamado Moisés assumiu o manto de fixar na mente e nos costumes hebreus a ideia de que Deus era um Deus único. E essa não foi uma tarefa fácil. Quem imagina que foi, se engana. Os hebreus eram escravos de um povo egípcio, um povo que tinha mais de 40 deuses, ou seja, era um povo politeísta. Como escravos, eles tinham que se submeter muito às doutrinações, às situações, à sociedade egípcia. Então, muitos deles passavam a admitir e a assumir algumas daquelas práticas religiosas também para eles. E aí Moisés, percebendo o perigo que era aquela situação dentro de uma missão que ele havia assumido, não aqui na Terra, claro, mas no mundo espiritual, ele teve de Deus a inspiração para liberar o povo do Egito, para livrar as pessoas do Egito. E assim ele começou, conversou com o faraó, orientou, houve uma série de pragas que foram trabalhadas, houve uma série de fatos miraculosos que foram trabalhados, e o povo hebreu saiu do cativeiro do Egito e passou, dizem, 40 anos buscando uma terra prometida. Nesses 40 anos, o que é que seria mais difícil de se controlar? A índole daquelas pessoas ou a sua fé? Essa foi uma questão que Moisés se fez, eu tenho certeza, quase que diariamente. Porque eu, sendo escravo, quando eu conseguisse minha liberdade, eu ia querer fazer e acontecer, porque eu era um homem livre agora. Só que Moisés era um líder, era um presidente, um governador, um líder daquela época, o legislador, o homem que fazia as leis. E ele sabia que aquele tipo de comportamento não era compatível com um povo que vagava no deserto, com um povo que precisava de uma orientação para formar a base da nação judia, da nação de onde viria mais tarde um Salvador. Moisés utilizou-se de artifícios que levavam as leis inspiradas a ele pelos espíritos superiores, que hoje nós conhecemos como os 10 mandamentos, e utilizou-se outro artifício a promulgar suas próprias leis, dizendo que eram de Deus. A partir daí a gente começa a ter um paradoxo na Bíblia, nos relatos. Porque entendam, quando eu falo aqui em cima de Bíblia, não estou falando como se tem uma acepção normal de que a Bíblia é um livro altamente sagrado que não pode ser contestado. Não, a Bíblia é um livro de história. A Bíblia é um livro histórico do povo hebreu e nós precisamos estudar essa história. Porque se nós formos analisar sem contestação, sem observação, nós vamos encontrar um parágrafo na Bíblia que diz assim: Deus não é filho do homem para que minta, nem o homem para que se arrependa. Mas lá em Gênesis diz: e Deus se arrependeu de haver criado o homem. Então nós temos alguns paradoxos dentro do que está escrito ali, naquele texto, que foi um texto inspirado por espíritos, mas escrito e relatado por homens. Perfeito. Não existe, a partir desse momento que nós entendemos, essa função, essa orientação, não existe porque se apegar a contradições que são naturais da humanidade. Qual de nós nunca se contradisse? Qual de nós nunca disse: eu vou fazer uma coisa, opa, e fiz outra? Mas a gente não pode admitir que Deus tenha esse tipo de comportamento. Deus disse: não matarás, e quando Moisés desceu, mandou matar 500. Por quê? Porque foi ordem de Deus. Um Deus que se contradiz não é Deus. E aí a gente volta para o livro dos Espíritos e nós vamos ver que Deus é a inteligência suprema, bondade suprema, justiça suprema. Um Deus que diz: defenda a vida, não pode mandar matar. A partir desse momento nós percebemos que existem leis de Deus. E Allan Kardec vai estudar no livro dos Espíritos, no capítulo 10 em diante, onde ele trabalha as leis morais. E entre elas nós temos a de sobrevivência, a de destruição, a lei de apropriação, a lei de adoração, as leis naturais. E existem leis dos homens, que foram aquelas que Moisés precisou fazer para dominar um povo. Por quê? Porque quando nós estávamos naquela época, bárbaros ainda, ignorantes, no sentido de ignorar as coisas, pouco desenvolvidos, nós não conhecíamos o maravilhoso, não conhecíamos o espiritual. Então nós precisávamos ser domados através do medo. E foi esse medo que Moisés disse: se você matar, você vai morrer. Se você cortar, você vai ter a mão decepada. Se você roubar, você vai sofrer uma penalidade. E quem foi que disse isso, Moisés? O pessoal perguntava. Foi Deus. porque Moisés precisava de Deus para embasar as leis de orientação daquele povo. Ele estava errado quando ele fez isso? Não. Ele estava 100% certo, porque isso era coerente com a situação que ele vivia naquela época. Era a mesma situação. Imagine nós chegando hoje numa tribo indígena e querendo colocar a Constituição brasileira naquela tribo. Eles não vão entender. Eles não têm capacidade intelectual, moral, espiritual para compreender aquilo. Mas eles entendem a lei do olho por olho e dente por dente, que é o que funciona lá. Essa era a divergência de Moisés. E Moisés conseguiu unir um povo através dessa prática, dessas leis, dessas orientações, e nasceu a nação judia, a nação hebreia. Mais tarde, aproximadamente 1.500 anos depois, chegou um homem naquela nação que, ao contrário do que todo mundo pensava que ele ia nascer rico, que ele ia nascer no palácio, que ele ia ser o senhor da guerra, que ele ia ser isso e aquilo outro, mas não, ele nasceu pobre numa estalagemzinha lá, numa cama de palha, filho de carpinteiro. Mas trouxe, depois que iniciou sua missão, uma visão totalmente divergente do Deus que Moisés havia dito. Por quê? Porque o Deus de Moisés, ele dizia: eu vou lhe dar a recompensa em terras, em conquistas, em sangue derramado. Porque era a lei daqueles homens naquela época. O Deus que esse homem trouxe, ele dizia: sua recompensa estará na vida futura. Sua recompensa estará no reino de Deus. O Deus que Moisés trabalhava mandava se vingar. O Deus desse homem mandava perdoar. O Deus que Moisés trabalhava mandava dominar. O Deus desse homem dizia que a força devia ser utilizada para auxiliar o mais fraco. E por pregar uma ideia tão diferente daquilo que aquelas pessoas estão acostumadas, porque eu acho que acontece isso com todo mundo. Nós vamos fazer de conta que nós trabalhamos numa fábrica. E nosso serviço é esse: botar o livro no lugar. Todo dia a gente bota o livro no lugar. Quando alguém diz: ó, João, não é mais aí não, é aqui, eu vou achar ruim. Porque eu estou acostumado a fazer aqui. Quando vem uma alteração qualquer, é psicológico, é defesa nossa. Nós achamos ruim qualquer alteração na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina. E aquelas pessoas acharam difícil de entender a mensagem daquele homem. Como é que eu estou acostumado a ter uma mensagem de vingança, de raiva, de dor, de tristeza, que Deus castiga, e vem um homem que diz que é para eu amar, para eu dividir, para eu orientar, para eu trabalhar? A liderança religiosa daquela época uniu-se com os chamados fariseus, os doutores da lei, e disseram: existe um problema e um empecilho entre nós. Precisamos nos livrar dele. E a partir desse momento estava traçado o destino daquele homem chamado Jesus. Muita gente diz: Jesus morreu porque Judas traiu ele. Não foi por isso. Jesus morreu porque Jesus deu aos homens uma opção diferente. Ele morreu porque ele trouxe a opção do amor, a opção da convivência fraterna. E os homens naquela época, naquela religião, naquela cidade de Jerusalém e nas laterais, não estavam ainda preparados, todos eles, para compreender aquilo. Imagina se de repente nós somos fariseus e estamos no templo e temos as doações ao nosso bel prazer, nós temos nosso palácio, nós temos nossas roupas finas, e chega alguém dizendo: ah, você tem que dividir isso porque precisa. A gente não vai se sentir à vontade. A gente não vai aceitar aquilo porque nós ainda somos humanos. E como humanos, somos imperfeitos. Falávamos hoje no Evangelho lá em casa exatamente sobre isso. Como nós ainda estamos longe de trabalhar pelo nosso próximo e perto da gente. Lília falou um negócio muito interessante que aconteceu na escola dela. Estava fazendo uma dinâmica lá, numa reunião. E a irmã perguntou a ela: coloque num pódio aqui, primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí tem Deus, eu e o outro, ou o próximo. Coloque na ordem que você trabalha na sua vida. Aí todo mundo botou Deus em primeiro, o outro em segundo e eu em terceiro. Eu em segundo e o outro em terceiro. Mas será que esse no papel, isso escrito é muito bonito? Mas será que na prática é isso que a gente faz? Foi isso que aconteceu quando Jesus trouxe a mensagem. A mensagem de amor. Ninguém estava preparado para entender Deus. Estava preparado para entender a mim. Eu vou perder meu palácio? Eu vou perder meus súditos? Eu vou perder meu dinheiro? Nunca! Hoje nós agimos assim, mas ainda 2 anos atrás. É muito bonito a gente vir aqui na frente, a gente trabalhar dentro da casa espírita e falar e tal, mas vamos agir, vamos lá para fora. Vamos ser coerentes, vamos trabalhar. Essa é a dificuldade que todos nós enfrentamos. E quando eu coloco todos nós, eu estou me colocando em primeiro lugar na fila. Então nós precisamos compreender o mundo que Jesus vivia para entender a mensagem que ele deixou. Quando Jesus percebeu que estava chegando a sua hora, porque ele sabia que estava chegando a sua hora, numa reunião, junto com os apóstolos, após a famosa Santa Ceia, né, como o pessoal chama, ele chegou para os apóstolos que ficaram, porque Judas já tinha saído, e disse: mas não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Isso está em João, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos analisar essa pequena frase. Outro consolador. Quem era o primeiro consolador? Ele, com certeza. Se é outro, é porque não é ele que está retornando. É outro consolador, é outro objeto, é outra figura, é outra situação. Que vai ficar conosco para sempre. Alexandre, você é de carne e osso. Você dura para sempre? Meu filho também é de carne e osso, ele não dura para sempre. Então não é uma pessoa, porque uma pessoa não é para sempre. Não é verdade? O consolador é outra pessoa ou outra coisa. Falava da reencarnação, já. Já trabalhava em cima do futuro, da vida futura, gente. Para sempre. Para sempre é muito profunda essa colocação, para sempre. Você já imaginou, seu povo? É feito, eu acho engraçado, quando as pessoas dizem: você vai para o inferno sofrer para sempre. A gente já parou para pensar, o que é sofrer para sempre? É muito tempo, minha gente. Como é que a gente consegue analisar uma situação, dizer uma besteira dessa? O que é, né? Aí no outro parágrafo, versículo 17, Jesus diz: o Espírito de verdade, esse vai ser o consolador. Vai ter um nome, esse consolador. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O próprio Espírito. O próprio Espírito. O mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Jesus estava dizendo, em outras palavras, com aquela palavra bonita que ele falava antigamente, as pessoas que convivem conosco não estão preparadas para compreendê-lo. Hoje ainda alguém... Hoje ainda não estão. Não o vê e não conhecem. Se você pegar uma barra de ouro e botar lá no meio da África, naquelas tribos africanas primitivas, e você botar ouro em pó lá, assim, solto, eles vão saber o que é? Não vão saber o valor que tem aquilo ali. É a preparação íntima de cada um de nós, que na época não se tinham. Mas Jesus é ainda mais claro, ele diz: mas vós o conheceis. Por quê? Porque os apóstolos estavam sendo preparados por Jesus para melhorar espiritualmente, para crescer, para trabalhar. E aí ele termina dizendo: porque habita convosco e estará em vós. Perfeito. Habita convosco. Habita comigo. Minha esposa habita comigo. Meu filho habita comigo. Estamos aqui agora, hoje, coabitando no mesmo ambiente. Mas não estamos um no outro. Não é verdade? Então, quando ele diz que estará em vós, ele fala o valor espiritual de cada um. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, estará em nós, dentro de nós, quando nós tivermos a capacidade de conhecer o Reino de Deus. Dá para entender? O que é o Reino de Deus? Às vezes a pergunta é: o que é o Reino de Deus? É interessante essa pergunta. O Papa João Paulo II, que foi um homem muito inteligente e muito sábio, ele disse... Você sabe a diferença de inteligência para sabedoria, né? Inteligência é aquela pessoa que conhece muito. Sábio é aquele que usa com justiça, com sabedoria, com honestidade e coisa do gênero. Então, o João Paulo II, ele além de inteligente, ele era sábio. E ele disse em 96 uma declaração muito inteligente e que chocou o mundo. Quando ele disse, o céu e o inferno são estados de espírito. São estados de consciência. E o céu é o quê? O reino de Deus. Então o reino de Deus é um estado de espírito. Nós podemos estar no reino de Deus aqui, agora. Ali, na rua. Ou numa favela. Num templo no Tibete. Ou numa praia no Havaí. Independe de onde nós estejamos, desde que nós estejamos em paz. Se nós temos paz dentro de nós, estamos a caminho de conhecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus é amor. E eu li num livro muito bom essa semana, eu acho que alguém aqui já deve ter lido, chamado Mundo Executivo, que o amor não é um sentimento, o amor é atitude. O amor é ação, é o modo como nós vemos o mundo. Porque eu não sou, não tenho nenhum compromisso, nenhum poder, nenhuma escolha sobre como minha esposa se sente a meu respeito. Ou sobre como qualquer um aqui se sente a meu respeito. Mas eu tenho total controle sobre como eu me sinto a respeito de todos aqui. Então se alguém faz mal para mim, eu recebo aquele mal. Vou receber, com certeza. Mas o revidar é onde está a minha escolha. E eu escolho o amor quando eu não revido. Perdão. O perdão. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Aí a gente se pergunta, como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou ter sentimento por ele? Não é o sentimento do amor. É o sentimento da não vingança. É a ação. O amor é comportamento. Você pode amar o mundo, desde que você trabalhe dentro daquilo que está de acordo com a lei de Deus. Numa pergunta do Livro dos Espíritos, que me foge agora o número, Kardec pergunta, como se pode definir o bem? Como se pode definir o bem? E os Espíritos respondem com muita sabedoria, é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando eu respeito essa lei de amar meu próximo como eu gostaria que ele me amasse, eu não vou roubar, eu não vou enganar, eu não vou trair, eu não vou mentir, eu não vou matar, eu não vou fazer um bocado de coisa. E vou estar agindo dentro do amor, dentro do reino de Deus em mim. Agora, João está dizendo que a gente vai atingir o máximo da felicidade se a gente simplesmente se comportar bem? Não. Eu estou dizendo que nós estamos iniciando a caminhada, mas que a felicidade, a paz de espírito e o reino de Deus, consequentemente, o outro consolador que Jesus falou, parte daí. Mais na frente, no Evangelho de João, a gente vai ver Jesus ainda dizendo, no mesmo capítulo, João 14, só que agora é versículo 26, ele diz o seguinte, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É uma prova de humildade imensa de Jesus quando ele diz que o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo, ou até como define Eliseu Rigonati, num livro chamado O Evangelho dos Humildes, ele diz que o Espírito Santo é a coletividade de todos os bons Espíritos do Senhor. Perfeita essa definição. É o Espírito que nos envolve. Os bons Espíritos que nos envolvem são o Espírito Santo, porque estão para o nosso bem, para o nosso apoio, para o nosso auxílio. Ah, João, mas aí a Igreja Católica diz que é uma pessoa. Porque esse é um conhecimento que ele tem. Dentro do Espiritismo, a gente sabe que uma coletividade de Espíritos é um grupo. E aquele grupo tem um nome. Ah, não está dizendo que a Igreja Católica está errada? Não, estou dizendo que ele tem a intendência dele. E para aquelas pessoas que estão ali naquele momento, aquilo ali está certo. Longe de mim dizer assim, o Espiritismo é a melhor religião. Não, sabe por quê? Porque nem os Espíritos disseram. Dentro do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar uma pergunta que Kardec faz. Qual é a religião que tem a possibilidade de se arvorar como sendo a melhor? Aí os Espíritos respondem, aquela que formar homens de bem. Qual é a melhor religião? Aquela que for boa para mim. Aquela que me ensinar o bom caminho, aquela que me ensinar a ser bom, aquela que me ensinar a ser honesto, aquela que me ensinar a ser uma pessoa digna. Ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou macumbeiro, eu sou um bandista, eu sou hindu, eu sou espírita. Perfeito, cada um está dentro da sua parte. Desde que aquele ali esteja lhe fazendo bem, aquilo está perfeito. Não existe erro dentro dessa situação. Por quê? Hoje, quando eu comecei a falar com vocês, eu disse que a Bíblia é um livro que deve ser criticado, deve ser analisado, deve ser questionado. E tem pessoas lá fora que não estão preparadas para ouvir isso. Vão olhar para mim e vão dizer, vai de reto. Vão. Mas hoje nós já temos um nível diferenciado, já estamos num nível consciencial diferenciado. Podemos compreender isso e eles não podem. Mas eles estão errados? Estão não. Eles estão no nível deles. Eles estão no nível que é preciso para que eles façam o trabalho deles. Mas essa é a observação que você faz, que você mostrou aí na sua fala, que é encontrada essas contradições dentro da própria língua. Não se inventa nada. Não se inventa nada. Quando você usar informações nela, eu percebo a contradição. O que é que acontece aí nesse caso? Existem pessoas que precisam de um líder cego. Existem pessoas ainda hoje que precisam de um líder cego. Faça isso. Isso aqui é amarelo. Ah, tá certo. Isso aqui é amarelo. E lá ele está fazendo a situação dele. Existem pessoas que, olha, isso aqui é amarelo. Poxa, você tem certeza que é amarelo? Existem pessoas que, olha, isso aqui é amarelo. Não, senhor, isso aí é preto. Cada um está no seu nível consciencial, cada um está no seu momento, porque nós vivemos o nosso momento. Nós vivemos o nosso presente, vivemos a situação que estamos preparados para viver. Não adianta trazer uma pessoa que não tenha compreensão do que é o Espiritismo, do que é a comunicação espiritual. Porque, por exemplo, tem gente que diz assim, a Bíblia proíbe a comunicação espiritual. Perfeito, Moisés, lá em Números 11, 29, 11, 59, um negócio assim, ele proibiu que se comunicasse com os espíritos. Mas Jesus, no Novo Testamento, Mateus, Lucas e João contam que ele conversou com os espíritos de Moisés e de Elias. Será que Jesus não sabia que Moisés tinha proibido a comunicação espiritual? Mas por que na proibição de Moisés ele proibia também o abuso? O abuso. É aí onde eu vou chegar. A gente precisa entender o porquê dessa proibição. Como eu disse antes, os hebreus estavam no Egito. O Egito era uma terra de misticismo, como ainda hoje é. E eles estavam usando essa comunicação para saber os números da loto, para saber se a mulher estava traindo, para saber se ia trocar de carro no final do ano, para a política. Estava vendo comercialização da comunicação. E Moisés disse, pode parar. Encerre isso por aqui. Aí o que, é que aconteceu? Teve um camarada que ficou com ciúme. Achou ruim porque Moisés fez isso. Aí chegou, ele viu que tinha dois médiums, porque os profetas, antigamente, que chamavam-se profetas, eram médiums. Tinha dois médiums profetizando. Aí ele chegou para Moisés e disse, Moisés, meu senhor, por favor, olha, o dado e meu dado estão profetizando. Proíbe eles. Aí Moisés olha para ele, chamava-se Josué, olha para Josué, Josué, tu estás com ciúme de mim? Tu estás com ciúme de mim? Queria eu que todos os profetas de Israel fossem igual a Eldade e Medade. Ou seja, ele proibiu o uso indevido. Mas para quem sabia o que fazia, ele deixou. Tanto que ele separou, e está lá na Bíblia também, ele separou, se eu não me engano, foi 70, ou foram 72 anciões, que eram profetas, que eram médiuns e que davam as comunicações. Então é isso que a gente tem que entender, o perfil histórico da situação. Aí voltando, Jesus estava falando com o espírito de Moisés e de Elias. Será que ele não sabia? Sabia, Jesus sabia tudo. Só que Jesus tinha dito antes, eu não vim quebrar a lei. E que lei era essa? Será que ele estava falando da lei de Moisés? Não, ele estava falando da lei de Deus. Eu não vim quebrar a lei de Deus, porque é da lei que exista tudo isso. Porque se existe, eu tenho comigo uma seguinte premissa. O pessoal muitas vezes critica determinadas coisas, critica determinados comportamentos, determinadas situações que foram criadas pela natureza. E eu costumo dizer o seguinte, se foi criado, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, tem uma utilidade. Deus não vai criar nada inútil. Está lá no livro dos Espíritos dizendo para a gente que Deus não cria nada sem utilidade. Então, por mais que a gente tente entender, as leis dos homens vão ser sempre diferentes da lei de Deus, mas elas têm uma utilidade naquele tempo que elas são válidas. Moisés dizia, apedrejem as adúlteras. E hoje, se a gente for apedrejar, a gente vai preso. Por quê? Porque a sociedade cresceu, a sociedade evoluiu. Nós melhoramos a nossa consciência. Então as leis humanas e as leis naturais, elas têm que ser dosadas e separadas. E Jesus não veio quebrar as leis. Não as leis dos homens, as leis naturais. E aí ele diz uma segunda frase que eu acho perfeita, de uma humildade tremenda, onde ele diz, o Espírito Santo que meu Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas. Significa dizer o quê? Que Jesus, diferente do que muita gente pensa por aí, Jesus não ensinou tudo que nós precisávamos entender. Aí alguém diz, mas por que, João? Por que será que Jesus não ensinou tudo que a gente precisava aprender? Quando a gente é criança, a gente entra na escola, no meu tempo era jardinzinho, hoje eu não sei nem como é que é, esse negócio muda tanto, mas a gente aprendia A com E é AE, B com A é BAR, B com E é BER, não é verdade? Porque é a capacidade mental que a gente tem naquele momento. Se alguém chegar também com um livro de física aplicada, eu com 3 anos, eu vou entender alguma coisa? Então, o que é que acontece? Jesus nos deu o beabá da coisa para que a gente despertasse a semente. E aí Kardec faz uma análise perfeita dentro de o livro dos... Não, minto. Dentro de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Kardec faz uma análise dentro do Consolador que era necessário que a ciência crescesse para que as pessoas começassem a entender o que acontecia. Por que ele diz isso? Porque hoje, quando a gente vê, por exemplo, um passe, todo mundo aqui sabe o que é um passe, né? Então, quando você está na cabine de passe, e o passista está lá com a mão aqui em cima de você, e você sente aquela energia em cima de você, você sabe o que está acontecendo, você sabe que tem um espírito ali atrás derramando energia no passista, e o passista está derramando em cima de você. É uma questão de consciência, você tem noção. Se você pegar um espectrógrafo, que é um aparelho capaz de medir as ondas energéticas, você vai ver as energias saindo da mão do passista. Então a ciência comprova que o passe existe. Dá para entender? Mas antigamente não. Se alguém chegasse a mim e dissesse assim, você está curado, é mágica, é milagre. Porque era maravilhoso. As pessoas não compreendiam. O sobrenatural. Aí mais na frente, Jesus, dentro do capítulo 16, versículo 12, ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz, ainda tenho muito o que vos dizer. Ele disse, eu ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vós não podeis compreender agora. Vós não podeis e não estáis preparados para compreender o que vai acontecer agora. Por isso que Jesus nos diz que vai mandar um consolador. É aquele que vai auxiliar, completar, orientar e contar todas as coisas. Aí por volta de 1855, apareceu um cidadão na França chamado Hippolyte Léon Denis Arrivail e começou a estudar uns fenômenos que estavam acontecendo lá do sobrenatural, do misterioso, umas mesas batendo, umas escritas acontecendo, cestas se movendo. Ele começou a estudar, começou a se interessar e viu que aquilo ali não era nada de sobrenatural, mas que eram as inteligências do outro mundo, as inteligências do mundo espiritual que se comunicavam através daquela situação. E se comunicavam, era porque tinha um motivo. Ele começa a buscar aquilo ali, ele começa a pesquisar e ele vai preparando cada vez mais sessões de estudo, onde diversos médios, através da escrita, através de batidas, através da psicofonia, vão dar a ele comunicações falando das coisas do céu, também falando das coisas da terra, falando coisas sábias, mas falando também coisas muito baixas e vulgares. E aí ele começou a perceber que depois que a gente desencarna, a gente não se torna santo, não. a gente continua exatamente do jeito que a gente é. Existem espíritos bons, existem espíritos inteligentes, existem espíritos superiores, mas também existem espíritos normais. Existem espíritos malévolos e existem espíritos muito maus. E ele começou a trabalhar com isso aí, até que um dia ele estava trabalhando dentro do seu escritório. Ele morava no primeiro andar lá, e ele estava escrevendo um capítulo para um livro que ele ia lançar, chamado Livro dos Espíritos, que eu nem sei se ele lançou, se fez sucesso, não sei, mas de repente, né, ele estava preparando aquele material, e aí escutou. Aí ele saiu procurando pela sala, pela quarta, pela cozinha, saiu procurando. E o negócio foi, ele disse que começou de 10 horas da noite, foi parar de meia-noite, ele cansou e foi dormir, desistiu do que estava fazendo. Quando foi no outro dia, ele foi participar de uma reunião, e aí ele perguntou a um espírito chamado Zéfiro o que era que tinha acontecido com aquele naquele momento. E aí Zéfiro disse, era teu espírito familiar, teu espírito protetor, teu guia espiritual, que queria falar contigo. Aí ele diz, mas você sabe o que era? Porque ele estava batendo? Aí Zéfiro diz, que essa pergunta para ele, ele está aqui agora. Aí ele se volta para o médico e diz, meu espírito familiar, tu estás aqui, posso saber o que estava acontecendo naquele momento? Aí ele diz, é porque o que tu estava descrevendo não me agradava. E se tu olhares dentro do que tu escreveste, na linha 30, tu vais achar um erro. Aí ele parou assim e disse, posso saber como é teu nome? Depois de conversar um pouco com o espírito, ele perguntou, posso saber como é teu nome? Aí ele disse, para ti, eu me chamarei a verdade. Está em obras póstumas isso. Para ti, Rivail, eu me chamarei a verdade. Era o espírito de verdade que eclodia 1857 anos depois da saída de Jesus Cristo do mundo material, quando a ciência estava crescida o suficiente para compreender o que são os fenômenos mediúnicos, quando o nosso intelecto está preparado para compreender que existem espíritos e não fantasmas. Dá para entender? Quando nós estamos no momento de compreender que aquela vida do outro lado do pano continua. E aí ele disse, para ti, Rivail, eu me chamarei a verdade. E a cada 30 dias estarei contigo aqui nesta casa por um quarto de hora. Veja que espírito ocupado é a verdade. Porque ele vai soltar 30 dias com um cara por 15 minutos. Aí Kardec parou e disse, mas não é possível, será que você não pode vir mais frequentemente, não? Aí ele disse, pode ser com o tempo, dependendo do teu trabalho. Mas por enquanto, só é permitido isso. Aí Kardec ainda pergunta, tu... Aí foi a vaidade. A gente tem que também analisar Kardec. Pode ter sido a vaidade dele. Tu animaste enquanto estavas na Terra, tu eras um espírito de alguma personalidade famosa? Ele queria saber se o espírito protetor dele era famoso. Aí ele diz, para ti me chamarei a verdade e isso basta. Isso para ti deve significar descrição. Ou seja, não procure saber a mais do que aquilo que você precisa. Trabalhe, faça o seu trabalho. E o Rivail começou a trabalhar e pesquisou mais, escreveu mais e teve mais reuniões com essa verdade, até que a verdade se representou para ele como o espírito de verdade e apresentou a missão dele, que era trazer a boa nova novamente para o mundo. Aí alguém pergunta, por que novamente, João? Porque lá naquela época, lá em João, capítulo 14, ele vem dizer que o Espírito de Verdade vai lembrar os ensinamentos de Jesus e ensinar coisas novas. E a gente hoje percebe que muito do que Jesus ensinou está perdido. Muito do que Jesus ensinou a gente conhece, mas a gente não sente. Muito do que Jesus ensinou foi defasado e distorcido por entidades religiosas que se dizem cristãs, mas que de cristãs não tem nada. Não estou criticando nenhuma entidade em especial, estou falando no geral. Tem muito espírita que é safado. Tem muita casa espírita que faz coisa errada. Assim como também tem igreja, tem templo, tem terreiro, tem N coisas. Mas o mais importante É que quando Kardec recebe essa missão, trabalha, ele traz os ensinamentos do Cristo relembrados, revividos. E aí o que é que acontece? Muita gente diz, o espiritismo é coisa do demônio. E a verdade, tinha dito a Kardec que ele ia levar esse tipo de afirmação, de afronta, de dificuldade. Só que eu, particularmente, eu desafio qualquer um a pegar qualquer um dos livros da codificação que diga assim, faça mal a seu irmão. Mate, estupre, roube. Não tem. A gente vai ver dentro de cada livro da codificação a orientação de uma ciência. Por que uma ciência, João? Porque ela comprova, através dos recursos científicos, aquilo que está se falando. Através de uma filosofia. O que é filosofia? Eu costumo dizer que filosofia é a arte de fazer perguntas. Porque a gente vai trabalhar em cima de perguntas. O que é, para onde, quando, como, por quê? Através de uma filosofia. Já foi definido até por Allan Kardec que o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. E o que é o moral? O moral é aquilo que eu tenho dentro de mim, que hoje a gente chama de religioso. Então é uma doutrina científica e filosófica de consequências religiosas. Porque quando eu começo a entender que aquelas comunicações que dão aqui, que me deram esse livro, que me deram esse, que me deram esse, aquelas comunicações que deram 413 livros pela mão de Chico Xavier, aquilo existe de verdade? Eu digo, opa, tem alguma coisa aí. Quando eu começo a ler os livros, e os livros dizem, faça o bem, se arrependa do mal, peço perdão, não deseje a vingança, perdoe seu irmão, faça o melhor, faça a reforma íntima, eu começo a analisar, tem alguma coisa correta aí. Porque se todo mundo está dizendo isso, para eu fazer isso aí, e eu sei que aquilo ali é verdade, eu começo a me modificar. E quando eu começo a me modificar, essa é a parte religiosa. E a ciência estudou a assinatura de Chico Xavier. Exatamente. A ciência estudou a assinatura de Chico em vários trabalhos, estudou caligrafia. Cientistas da NASA vieram para o Brasil estudar a psicosfera, a aura de Chico Xavier, e ninguém nunca conseguiu desmentir nada. É muito interessante. Mas o consolador, para que a gente finalize, daqui a pouco fica terminando. Eu fui no dicionário, que eu gosto muito de buscar. Eu fui no dicionário e procurei o que é consolar, né? Porque é muito fácil. A gente diz, não, o Espiritismo é o consolador. O Espiritismo é aquele que vem ajudar o trabalho da gente. Mas o que é consolar? E no dicionário dizia, o consolar é aliviar a aflição, suavizar, confortar, conformar. Aí eu comecei a pensar e disse, será que o Espiritismo faz isso pela gente? Será que ele ajuda? Será que ele conforta? Será que ele consola realmente? E aí eu achei pelo menos 4 sentidos que o Espiritismo nos dá consolo. Ele nos dá consolo moral. O que é esse consolo moral? É aquele consolo onde eu percebo, sem que ninguém me acuse, sem que ninguém diga, você está errando, através da leitura, da conversa, da participação de palestras como essa, de estudos, eu percebo que eu estou no caminho errado. Eu percebo que eu estou me portando de maneira errada, que eu tenho hábitos errados, eu sei aonde aqueles hábitos vão me levar, bebida, droga, sexo, fumo, N situações, e essa situação me traz uma oportunidade de modificar sem que eu precise passar pela crítica. Porque é muito difícil a crítica, né, gente? É fácil criticar, mas aceitar uma crítica é muito difícil. Jesus tanto sabia disso que ele disse, com a mesma medida que vós me dizes, vós sereis medidos mais tarde. Para que a gente suavizasse a língua na hora de criticar. É muito difícil ser criticado, mas o Espiritismo me consola dentro desse lado moral. O Espiritismo me consola do lado religioso. Por quê? Porque às vezes eu estou no final da minha vida, eu tenho certeza que muita gente aqui já veio essa situação, estou no final da minha vida, estraguei tudo, fiz tudo errado, de repente eu parei de olhar para trás e disse, o que eu fiz na minha vida? Aí alguém chega para mim através de um livro, através de uma palestra, através de uma orientação e diz assim, não se preocupa não, a próxima está chegando. Muda agora e você consegue plantar sementes para a tua próxima, para a tua vida futura. E foi isso que me disseram há 2000 anos atrás. E hoje, através desses livrinhos aqui, a gente recebe essa consolação no nosso coração, de saber que não estragamos tudo, que temos outra oportunidade, e quantas mais precisarem, porque é diferente do que dizem aí que Deus é padrasto, não, Deus é Pai, e Deus ama, e Deus nos dá oportunidades de acordo com as nossas situações e necessidades. Deus nos dá sempre mais oportunidades. O Espiritismo, ele nos dá o consolo do sofrimento. Imagina nós que sofremos de qualquer maneira e a gente nunca entende por que é que sofre. Um menino de 5 anos que tem câncer, por que é que ele está daquela forma? Ele não vai compreender aquela situação, os pais não vão compreender, vão ser revoltados. Não existe uma religião hoje que diga assim, é por conta disso. O Espiritismo chega lá e diz assim, provavelmente ele está recebendo a lei de causa e efeito. Aí alguém pergunta, o que é a lei de causa e efeito? É aquilo que nós plantamos e colhemos. Mas ele nunca fez nada de mal para ninguém nesta vida. Porque no passado, muito provavelmente, alguém sofreu pela mão de determinada pessoa. E aquela pessoa hoje está trabalhando em seu próprio em sua própria regeneração. Não é ninguém que está trabalhando para ela, não. Ela está tendo essa oportunidade de ela mesma se regenerar, porque Deus é assim. Imagina se de repente, numa vida passada, eu matasse minha esposa. Aí matei ela, mas ela está num nível super alto, ela foi lá para cima, e eu fiquei aqui embaixo, ela está num plano espiritual superior, e eu fiquei aqui embaixo. Se eu tivesse que esperar ela reencarnar para poder resgatar meu erro com ela, ia ser muito injusto. Mas não, Deus me dá a oportunidade a hora que eu precise. Só que ele diz, você tem duas maneiras, Pedro dizia isso, você tem duas maneiras, você escolhe a dor ou o amor. Pedro dizia, o amor cobre a multidão dos nossos erros, a multidão dos nossos pecados. É o quê? É trabalhar no amor ao próximo. Agora, se eu não trabalho, e aí está também a minha orientação, se eu não trabalho, se eu não faço, eu não me preocupo, se eu não perdoo, se eu não estou nem aí, aí eu vou começar a colher aquilo que eu estou jogando para o mundo. Dá para entender? Então, essa é a situação. E para mim, o mais importante, talvez uma das mais importantes consolações do Espiritismo, seja a consolação do sentimento. Por que a consolação do sentimento, João? Porque é muito difícil para nós que perdemos alguém e recebemos a certeza de que aquela pessoa está viva do outro lado, esperando a gente quando a gente reencarnar. É coisa linda. Eu me lembro que eu via na televisão aquelas pessoas que recebiam as cartas familiares do Chico. E Chico, quando terminava de psicografar, aí estava lá escrito, paizinho, mãezinha, sua bênção, Deus abençoe, como é que está vovô fulano, como é que está vovô fulano. Não fiquem com raiva de ficando, porque não tem culpa no acidente, o acidente foi culpa minha. Mas eu estou bem, eu estou sendo tratado, estou aqui com o tio fulano que desencarnou antes de mim e tal. E Chico trazia toda essa esperança para aquelas pessoas, para esses fatos que ele não conhecia. Você imagina que dentro de uma reunião do Chico Xavier no Centro Espírita da Prece lá em Uberaba, eu acho que tinha pelo menos 600 a 700 pessoas por reunião. Teve uma absolvição no júri. No júri, exatamente. Teve 3 casos no Brasil que foram absolvidos por cartas de Chico Xavier. Inclusive a Rede Globo tem um DVD com esse título, as cartas de Chico Xavier. E o que é que acontece? É a consolação para aquele que perdeu, entender que não perdeu, simplesmente não está vendo. Aí a gente volta para o Pequeno Príncipe, né? O que é importante é invisível aos olhos. Aquilo que nós sentimos dentro de nós, aquilo que nós podemos realmente viver, é invisível. Os sentimentos são invisíveis. Eu sinto raiva, alguém vê a minha raiva? Não, vê o acesso da raiva, vê a expressão, mas não vê a raiva. Eu sinto amor, ninguém vê o meu amor, vê o ato de amor, o gesto de amor. Os sentimentos são invisíveis. Né? Então, aquilo que é importante realmente é invisível, mas não se foi. É a certeza e a consolação que o Espiritismo nos dá. Ah, não, mas eu passei 10 anos da minha vida frequentando o Centro Espírita e eu queria uma carta da minha mãe e não consegui. Porque provavelmente ou a mamãe não tinha a permissão de falar. Porque existe isso, existe organização, por difícil que pareça, existe organização no mundo espiritual. Né? Ou a mamãe não estava em condições de falar, ou a mamãe subiu para uma esfera tão grande, tão alta, que ela de repente não podia chegar aqui para dar uma comunicação. Ou a mamãe estava do nosso lado e a gente estava tão preocupado em chegar nela que a gente não sentia. Léon Denis, que é considerado clássico, Kardec, né? Ele disse que só depois de 13 anos de pesquisa foi que ele entrou em contato com o pai dele. Com o pai dele. Pois é. Então é aquela questão. Muitas vezes nós procuramos o centro por um motivo egoísta. Porque, não, eu quero falar com fulano, feito até amigo. Meu pai disse, João, eu queria participar da mediúnica só poder falar com minha mãe. Não é assim. Não tem muito longe, não. Já me perguntaram, o que é que eu estou fazendo aqui? Se mamãe não deu... Mamãe não deu nenhum... Mas quando a gente chega... Quando a gente chega na casa espírita e a gente reconhece a prática espírita, a gente conhece os ensinamentos espíritas, a gente entra em contato com os ensinamentos de Jesus que são relembrados a gente... Porque todos nós conhecemos os ensinamentos de Jesus. A gente foi criado com isso, está na Bíblia, está no Evangelho, aula de religião no colégio, nós conhecemos a missa que a gente ia, mas nós não vivemos isso. E esse é o convite que o Espiritismo traz para a gente de volta, vamos viver, desculpem, esses ensinamentos. Na prática da casa espírita, a gente